voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. De volta com o programa Vozes do Campo e da Cidade. E hoje a gente está conversando sobre as condições de trabalho para as mulheres e o acesso ao mercado. Falamos nos blocos anteriores sobre as violências que nós mulheres sofremos nos ambientes de trabalho e agora vamos falar sobre as jornadas triplas, né? Não é moleza não. Além de dar conta do serviço fora de casa para garantir o pagamento das contas, a gente muitas vezes precisa cuidar das tarefas domésticas e nos responsabilizar pela criação dos filhos, né? E isso muitas vezes não é nem a gente que quer, é as pessoas que responsabilizam a gente por isso. É porque culturalmente somos nós mulheres que temos que dar conta de todos esses serviços, né? Na conversa com a doutora Laura, ela fala um pouco sobre como as mulheres criam as outras mulheres para serem donas de casa. Enfim, então é algo cultural que a gente precisa trabalhar ainda muito na sociedade. E ela até falou que uma coisa interessante, que a responsabilidade é nossa, né? Nós somos as futuras mães. Aliás, tu já é mãe, né, Fernanda? Pois é. Mas eu acho também que é nossa, mas a gente precisa partilhar um pouco essa responsabilidade com os homens. Trazer mais isso de que, ó, a gente não quer estar nesse lugar. É verdade. Acho que só quando entrarmos num consenso. Na verdade, no consenso não. Quando todo mundo se responsabilizar pelas atividades, isso vai deixar de ser pauta, né? Afinal, todo mundo come, todo mundo, né, precisa de roupinha limpa e todo mundo tem que se ajudar. E falar em tudo isso sempre lembra a campanha de divisão justa do trabalho doméstico, né, Fernanda? A gente já falou sobre ela em outros programas. Mas hoje a gente quer relacionar a campanha com o 1º de maio, né? Mostrando que essa campanha vê como ela é versátil. Eu acho que é a terceira vez que a gente usa ela aqui, né? Com temas diferentes. E é bom falar sobre isso, Fernanda, porque o trabalho doméstico, quando assumido por nós, né, pelas mães, filhas, companheiras, não é remunerado e nem sempre é dividido com os homens da família. Fora isso, né, que é o trabalho de casa, tem muitas mulheres que trabalham como doméstica na informalidade e recebem muito mal por isso. Sem dúvida, os afazeres de casa são invisibilizados como atividade laboral e quase sempre fica a cargo de nós mulheres. Segundo um relatório global lançado em 2017 pela OIT, chamado Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para as Mulheres 2017, entre as mulheres empregadas em todo o mundo, quase 15% são trabalhadoras familiares, não remuneradas, em comparação com mais de 5% dos homens. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, onde cerca de 36,6% das mulheres e apenas 17,2% dos homens são empregados como trabalhadores familiares não remunerados, a diferença é bem maior e chega a 19 pontos percentuais. Para falar sobre essas injustiças na divisão do trabalho, no reconhecimento das tarefas desempenhadas por nós mulheres, a gente convidou Glória Batista, que é coordenadora de uma organização chamada PATAC, que atua no semiárido paraibano. O PATAC e outras organizações separadas do semiárido estão trabalhando a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Vamos ouvir o que Glória fala sobre o assunto? Historicamente, as mulheres do campo e da cidade trabalham e trabalham muito. Elas trabalham tanto dentro de casa, como também fora de casa. As mulheres da cidade trabalham no comércio, como operárias, mas também, quando chegam em casa, são elas quem desenvolvem as tarefas domésticas e do cuidado. A mesma coisa ocorre com as mulheres do campo. As mulheres do campo, elas trabalham na roça, elas cultivam alimentos e, ao mesmo tempo, também trabalham em casa, cuidam dos filhos, faz a comida, passa, lava e... Outro dia eu vi uma mulher aqui do semiárido da Paraíba dizer: olha, lá em casa eu sou a primeira que acordo e eu sou a última que vou dormir. Então, existe uma sobrecarga sobre as mulheres. E na perspectiva de que direitos são iguais, tanto para homens como para mulheres, é que surge a campanha pela justa divisão do trabalho doméstico e do cuidado. Essa campanha, ela surge como resultado de um processo de construção coletiva que foi uma pesquisa de assistência técnica e extensão rural, de ATE, né, uma pesquisa de ATE, feminismo e agroecologia, que foi realizada entre 2014 e 2017. Nesse processo de construção coletiva dessa pesquisa, foram várias mulheres, diversas mulheres de todos os estados do Nordeste participaram. E como fruto também dessa pesquisa, surge no Nordeste a Rede Feminismo e Agroecologia. Essa campanha, ela tem o objetivo de mostrar que a realidade, né, mostrar que existem muitos desafios e que existem também opressões, né, sobre as mulheres. Então, tanto sobre as mulheres camponesas, as mulheres da cidade, as mulheres indígenas, quebradeiras de coco, professoras, enfim, indígenas. Então, a opressão sobre as mulheres se dá em todos os níveis, sobretudo as mulheres pobres. Essa campanha, ela também tem o objetivo de denunciar essa sobrecarga de trabalho sobre as mulheres. Mas também, ela também permite fazer um anúncio de que o trabalho doméstico e do cuidado, ele precisa ser dividido, porque a responsabilidade é de homens e de mulheres. Portanto, existe uma necessidade, né, de que esse trabalho seja dividido com todos os membros da casa. Então, a tarefa doméstica não, naturalmente não é das mulheres. Então, é preciso que a gente trabalhe na perspectiva de que os direitos são para homens e mulheres e as responsabilidades também. Então, a campanha, ela vem exatamente para visibilizar e denunciar a opressão sobre as mulheres relacionada à sobrecarga de trabalho. Por falar nisso, uma pesquisa do IBGE de 2014 mostrou que 90% das mulheres que trabalham ainda são responsáveis por trabalhos domésticos e cuidados relacionados aos filhos. No sexo masculino, o percentual cai para 51,3%. Esse é um dado bem real, porque todos os dias a gente sente na pele isso. Afinal, vivemos um sistema social patriarcal predominantemente machista, que vem afetando todas nós há décadas. É aquilo que a gente vinha conversando antes, né? As crenças limitantes continuam sendo passadas de geração para geração, né, perpetuando essa cultura do machismo. E aí, por meio de frases machistas como lugar de mulher na cozinha, ou isso não é coisa de mulher, né? A gente precisa quebrar isso também. É verdade, Fernanda. E além dessas crenças limitantes que impactam em todas nós, somente por sermos mulheres, ainda temos toda a pressão e a carga de trabalho reprodutivo. É muita coisa mesmo. Mas agora é hora da gente conhecer mais uma das peças da campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Bora lá? Solta o som aí. Direitos são para mulheres e homens. Responsabilidades também. Hoje a conversa é sobre economia. As nossas mulheres estão aprendendo muito. E para decidir que caminho tomar na hora de adquirir máquinas ou material para a associação, elas, que já trabalham com o Fundo Rotativo Solidário, vão receber o rapaz para conversar sobre financiamento. As mulheres estão crescendo, se organizando cada vez mais e, é claro, conquistando espaço. O que está acontecendo aqui é o início do processo do empoderamento feminino. Jerônimo. Naldo. Tomando uma branquinha? Afinal de contas, o final de semana tá aí. Abrindo o apetite? Ô, Tota. Bota uma pra mim, mas bote rápido que eu tô com pressa. Não, moço, vai tirar a mãe da forca, homem? Oxe, nada. É que hoje é a tal da reunião com o rapaz da assistência técnica de financiamento. Tá. Lita tem que cuidar das coisas da reunião, então eu boto os meninos pra comer e depois eu lavo a louça. Tá muito moderno, Naldo. Cuidado pra não acabar virando a mão. Ixi, deixa de besteira, homem. Dividir os trabalhos de casa não faz a mão da gente virar e nem cair. Sei não. Eu não tô lhe dizendo, homem. E olha, vá lá, que às vezes eu também estranho umas certas coisas e dou umas chamadas em Rita. Mas eu tô dividindo os trabalhos de casa. Não é justo? É justo, sim. E eu não passei a falar fino por causa disso, não, senhor. Agora lascou. Tota, bota mais um aqui pra nós. Bota pra mim não, Tota, que eu já tô de saída. Tô curioso pra ver se financiamento é uma boa ideia. E tu vai na reunião? Eu vou. E tu também devia ir, viu, Jerônimo? Ixi, que danado foi isso. Foi Pedro de Jona que saiu correndo. Espia, Tota. Deixou o dinheiro da pinga na mesa e saiu. Vai ver, foi amarrar a mulher no pé da mesa pra ela não ir na reunião. Onde já se viu? Uma mexida besta no quintal e ela chamou isso de fonte de renda. E agora mais essa leseira de financiamento. Oxe, deixa de besteira, homem. Pode ser. O termo está chegando. Vamos ver, vamos ver. Ô, dona Rita, bem que sua amiga lá do sindicato falou, é muita papelada. Ela disse isso mesmo, Joana, muita burocracia. Comadre, a gente tem que pensar bem antes de resolver, viu? Pelo que entendi, esse financiamento dá um trabalho danado. Era melhor a gente conseguir fazer tudo com o Fundo Rotativo Solidário. A gente já resolveu muita coisa, sim. Olha, o fogão para a produção de doce mesmo foi com o fundo. A implantação da cisterna, a construção da tela. Agora, tem que conhecer outras formas de financiamento para a gente resolver o que é melhor. Pois é, a gente tem que conhecer para poder escolher. Dona Alita tá cada dia mais sabida, podia entrar para política. Oxe, menina, era só o que faltava. Mas a gente não vai resolver nada hoje não, né? Não, mulher, tá doida? Hoje ele veio só explicar como é o financiamento. Foi isso que o pessoal do sindicato explicou. Vamos ver. Então, é isso. Eu acho que ficou tudo esclarecido, não é, senhor Edinaldo? Com juros bem baixos, a associação vai conseguir pagar à medida que vai produzindo. E o dinheiro sai logo, não é assim? Porque a gente tem que fazer a capacitação. Foi o que eu expliquei quando a esposa do senhor Pedro disse que vocês estavam com pressa. Quanto mais rápido vocês comprarem os meios de produção, as máquinas e capacitarem todas as associadas, mais rápido vão produzir e vender. Entendeu, senhor Edinaldo? Tá. Alguma dúvida, senhor Pedro? Não tô aguentando isso mais não, minha gente. O que tu não tá aguentando? Tia Queta. Puxa, compadre. E não tá vendo que o homem só responde falando pra vocês? A gente faz uma pergunta e o danado responde pros maridos. Oxe, comadre, não tá certo. O homem que é o chefe da família vai ficar de conversa com a mulher dos outros? Deixe de ser besta, não. Os senhores querem fazer mais alguma pergunta? Não, senhor. Agora a gente conversa de novo com a moça do sindicato pra ver se... Peraí, Naldo. Peraí. A gente tem uma pergunta assim. O senhor provou os doces? Experimentei alguns, sim. Umas senhoras me ofereceram antes do início da reunião. E o senhor, que achou? Gostou? Gostei, sim. Confesso até repetir um ou outro. Então confesse aqui, qual dos doces o senhor acha que Pedro, marido de Joana, Edinaldo, meu marido, ou Jerônimo, marido de Zefa, que tá todo acabrunhado ali atrás, fizeram? Desculpe, eu não entendi. Faça o seguinte, olhe pra Jerônimo e adivinhe qual foi o doce que ele fez. Que doidice é essa, mulher? Tenha calma, homem, elas estão brincando. Olha, eu realmente não estou entendendo. Eu acho que o senhor Jerônimo não fez doce algum. Nem o senhor Pedro ou o senhor Edinaldo. E por que o senhor respondeu tudo pra eles? Se eu e as meninas é que estamos fazendo as perguntas. Sim. E se a associação é toda composta pelas mulheres? Ah, eu nem percebi que estava fazendo isso. É... A senhora tem certeza? Ah, eu acho que fez isso. Ele foi. Todo mundo percebeu isso. Nem olha pra gente. Senhoras, me desculpem. É, eu não tive a intenção de desprestigiá-las. Desculpem, é a força do hábito. Tá certo, a gente entende. A gente entende. Mas da próxima vez, preste mais atenção, seu Sisal. A senhora é Simval. Simval. Eita, desculpe. É a força do hábito. Veja isso, Jerônimo. Isso sim é saber se colocar politicamente sem perder o humor jamais. As mulheres devem ser reconhecidas em todos os papéis que desempenham. Direitos são para mulheres e homens. Responsabilidades também. Essa campanha foi realizada pela Rede Ater Agroecológica e Feminista do Nordeste, com apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundação Apolônio Salles, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal do Ceará, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e Governo Federal, e produzida pelo Criar Brasil. Direitos são para mulheres e homens, responsabilidades também. Agora a gente vai dar uma pausa rápida. Fica com a gente que no próximo bloco tem Dani Bento com a sua poesia. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.